Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, estamos a 12 de janeiro de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para fazer companhia até bem perto das 21h15. Hoje vou falar-lhe de alguém que certamente já percebeu. Às quartas-feiras falamos sempre de um artista e hoje vamos falar desta menina na altura de 20 anos que acabou de ouvir. Mariah Carey, Emotions, é como se chama este trabalho da intérprete nascida a 27 de março de 1970, em Long Island. Quando o álbum Emotion foi lançado, já tinha 22 anos a intérprete, que aliás já é filha de uma cantora. Patricia Ikei é cantora de ópera. Num estilo bem diferente, Mariah Carey seguiu-lhe, de certa forma, as pisadas. Começou a cantar desde pequena, desde 1975, que se apresentava em alguns espetáculos. Ora, mas cantar a sério foi só a partir do momento que conheceu Tommy Mottola, o diretor da Columbia Records, em 1989. Rapidamente se assinou um contrato e em 1990 já saía um álbum da nova estrela da música. Mais virada para o pop e o R&B, Mariah Carey deu logo nas vistas e recebeu, neste ano de 1990, 4 Grammys. No final da década, recebeu o prémio Billboard Music Awards como a intérprete da década. No ano 2000, foi condecorada com o World Music Awards como a intérprete do milénio. Mariah Carey contou com vários sucessos e também com muitos amores e desamores. O casamento com Tommy Mottola, assumido em 1992, acabou em 1997. O namoro com o cantor mexicano Luis Miguel durou pouco tempo, mas causou muita moça ao estado emocional de Mariah Carey, que via também, aos poucos, a sua carreira de cair. No ano de 1992 lançou Emotion, tema que acabamos de ouvir. Um ano depois surgia o disco Music Box, em 1993. Ora, este disco continha aqueles que viriam a tornar-se os maiores êxitos da cantora de Long Island, Hero e Without You. Ora, Hero é precisamente o tema que vamos ouvir, já de seguida. É ele que dá seguimento a esta edição do Musicália. And then a hero comes A década de 2000 foi uma década de decadência para a intérprete norte-americana. Cantora e atriz, começou a ter atitudes estranhas no princípio do milénio. No ano de 2001, acabou por afirmar que estava sob pressão, que só dormia uma média de 2 horas por dia. Pouco depois destas declarações, ou alguns dias depois, Mariah Carey deu entrada num hospital com um princípio de esgotamento. Ficou internada para repouso e depois retomou a sua vida normal. Mas foi difícil o regresso ao mundo do sucesso. Esteve longe não só das luzes da ribalta, mas da própria gravação de discos ou de produção de filmes durante mais de 2 anos. No final de 2002, até meados de 2005, não se ouvia falar de Mariah Carey. O álbum que lançou em 2005 foi uma emancipação da cantora. Utilizou Mimi, no nome do disco, um diminutivo pelo qual a tratavam e que até agora era desconhecido pelo grande público. 2005 foi assim um novo ano para a cantora, que muito lentamente vai recuperando destes contratempos da vida. O final do contrato com a Columbia Records, o contrato mal sucedido, as passagens por outras gravadoras, por outras editoras, e gravações de discos não tão bem sucedidas acabariam então por prejudicar a vida emocional da cantora Mariah Carey. Ela, que viu o seu filme ser estreado e o seu disco lançado precisamente a 11 de setembro de 2001. Ninguém poderia imaginar que neste mesmo dia aconteceria uma das maiores tragédias para a América. Ora, claro, não havia muito que se pudesse fazer para promover o filme, que, escusado será dizer, foi um fracasso de vendas. Ficamos por aqui, vamos ouvir agora dois temas que certamente, aliás, um tema que certamente vai gostar de ouvir. Without You é um tema original de Eric Carmen. Vamos ouvir o tema que foi gravado do álbum Music Box por Mariah Carey no ano de 1993. Podemos considerar que este tema foi o apogeu da intérprete de Long Island. No, I can't forget the scene and all your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile. Story goes, you always Temos agora um tema de Natal, mas não é por acaso que este tema veio parar a edição de hoje. É que Mariah Carey, no seu álbum de 1995, conseguiu celebrizar uma música de Natal como há muito se não via. Excepto, claro, as tradicionais que contam com infindáveis interpretações. Esta é uma cantiga de autor, Mariah Carey, que com All I Want For Christmas Is You fazia um estrondoso sucesso e ainda hoje, quando o Natal chega, aliás, como se pôde verificar em 2010, lá vai a música All I Want For Christmas Is You a entrar nos principais tops de vendas e nos principais tops de músicas mais pedidas e ouvidas. Um dos exemplos, e seguindo um top de referência para a Europa, foi o UK Top 40, onde Mariah Carey chegou a estar entre os 15 primeiros. All I Want For Christmas Is You é o tema que vamos ouvir antes da minha última intervenção, de Mariah Carey. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for fechamos esta edição do Musicalia com aquele que podemos considerar como o último grande sucesso de Mariah Carey. Foi em 1999, do álbum Rainbow, o tema que abria este CD, chamado Heartbreaker, com a participação de Jay-Z. Era um dos temas bem sucedidos do ano de 99, talvez mesmo o último muito bem sucedido da cantora. Como já aqui referido, a década de 2000 foi uma década de decadência, mas o final desta década e o início da década de 2010 marca uma nova etapa na vida de Mariah Carey, agora a caminho de completar 41 anos. É desta forma que fechamos o Musicalia de hoje. Espero sinceramente que tenha a continuação de uma ótima noite. Daqui a pouco estou de volta para mais um Hora Zero. Fico na sua companhia até às 2 da manhã, mas ainda vai ter mais coisas para assistir. Por exemplo, no Canal 2, e porque hoje não há noite entre todos, vai ter a oportunidade de escutar Ouro e Platina às 21 horas e Love Songs com a locutora Thaís Calduro a partir das 22 horas. Fico por aí, um forte abraço e até amanhã. Yeah. All right, let's go. Hey, you gotta bounce to this like this. You almost gotta watch to this. Let's skate. Pillow fight in the middle of the night. She wanna drive my Benz with five of her friends. She wanna creep past the block, spying again. She wanna roll with Jay, chase skios away. She wanna fight with lame chicks, blow my day. She wanna respect the rest, kick me to the curb. If she find one strand of hair longer than her, she wanna love in the jacuzzi, rub up in the movies, access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm. That's when I gotta send her back to her mom. She called me heartbreaker. When we apart, it makes her want a piece of paper. Scribble down, I hate ya. But she knows she loved Jay because she loved everything Jay say Jay does. And you got the best of me, but I just keep on game on. came on me. I shouldn't have known right from the start. You